Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Diga-me então, ninhas, que les gusta? A nosotras nos gustan los juegos! Ai, caramba! Muito bom! E o Quase Jogos de Invenção, começando mais uma vez a sexta edição! Aleluia! Aê! Dessa vez, quem tá ouvindo, pode se preparar pra dançar, porque hoje é uma edição especial! Em toda a nossa história de podcast, os 6 versões que já tivemos, é a primeira vez que fazemos um programa desse tipo. No programa de hoje, tocaremos os mais belos boleros. Não, ainda não, o podcast dos boleros vem por aí, mas hoje é o primeiro podcast do Disco Ninja! Say that you remember, September, vamos ver como é que vai ser e daqui a pouco eu explico as regras. Primeiro vamos ver aqui quem tá com a gente hoje, que é o Mestre Splinter. Aí, galera! E o Elapso. É o primeiro Janinja, zumbi, cowboy, viking, teutão, galáctico, submarino do sertão. Robô. Enciclopédia também. Isso, sertão do Rio Grande do Sul. E novamente com a gente hoje, porque pediu muito pra estar nessa edição especial, o Senhor. Deixa eu anunciar ele. Vai lá. O Senhor da Eternidade. Awesome. Sangue. Espero que vocês acompanhem a gente nessa viagem louca que a gente vai tentar aqui pela primeira vez, sem mais delongas, depois dos e-mails. Ninja Nimbegu, a gente tem e-mail hoje? Caraca, pior é que a gente não tem um nem dois, não. A gente tem um monte de e-mail aqui, a gente vai ter que escolher e-mail pra ler dessa vez. Então a gente precisa. A gente tem nem um mesmo, a gente tem 3 e-mails. A gente precisa uma menina bonita agora pra poder imprimir todos os e-mails, botar um recipiente, jogar pro alto, cantar uma musiquinha e escolher um aleatório. Com certeza, mas a gente não tem dinheiro. Tem que ser loura. Então, como a gente não tem, a gente vai ter que se contentar com você mesmo, Ninja Nimbegu. Escolhe um aí. Então eu vou jogar pro alto aqui. Vou usar meus peitinhos. Primeiro a gente tem aqui um e-mail do Flyer, gosto de ver, que a galera manda aqui com nickname de CS. Tem que mandar com nick de CS ou get the fuck out. Isso a gente ignora completamente. Caros ninja mestre, senhor inimigo. Nossa, isso aí foi quase o comandante cobra. Ele fala aqui pra gente: o game mais vendido da história é o Wii Sports. E Mario 64 não vinha com Nintendo 64. Esse videogame não vinha com jogos. Foi uma grande decepção pra mim. Cara, Flyer, eu não sei onde é que você comprou o seu Nintendo 64, não. Pois é. Mas é. O meu vinha com o Super Mario 64, cara. Ele deve ter comprado lá no Jardim América. Ó, oh, na defesa dele, o meu veio sem. Mas o meu comprei dos Estados Unidos. Ah, mas tem uma coisa. Eu vou contestar essa informação aí sobre o Wii Sports, cara. Sabe quando você compra uma placa de vídeo da GeForce e ela vem com aquele videozinho mostrando o que sua placa é capaz de fazer? Uhum. Wii Sports é isso, cara. É só mostrar o que seu Wii é capaz de fazer. Praticamente um jogo promocional do Wii. Cara. Mas é um jogo muito divertido. Quando eu comprei o Wii, pô, eu passei horas, dias, meses jogando esse jogo. Ele é tão divertido que até hoje ele é colocado nos quando o Banco do Brasil faz aquelas... manda aquelas barraquinhas lá na Faculdade Ninja pra atrair novos investidores, eles colocam o Wii com o Wii Sports. Da mesma coisa dizer que o Notepad é o aplicativo mais vendido do mundo. É a mesma coisa. É, isso é verdade, isso é verdade. Mas enfim, não vamos desmerecer a informação. Eu acho interessante que as pessoas contestem, critiquem. Inclusive mandem as porradarias que ele mandou aqui. Essa aqui foi direto. That's Max Sempulcaco. Ele falou: tomem cuidado com o microfone, não respirem em cima dele. Então, senhor da eternidade, prende a respiração aí. Aguenta uma hora e 20 minutos sem respirar, por favor. O senhor da eternidade, a respiração dele é bem Darth Vader, assim, porque ele é o senhor da eternidade. É, cara, você tem que lembrar. Lembra do exemplo do Chocolate Rain? E você tira sua cara na hora de respirar. Pra quem não entendeu, o link tá aí. Cara, sem mais, ele disse também que o podcast da gente tá ótimo, muito bom mesmo. Continuem assim por algum tempo, que essa qualidade com certeza devem aparecer bons frutos. Cara, que o resto da internet te ouça. Valeu aí pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio. E ele pediu aqui também pra gente fazer um episódio falando sobre 007 GoldenEye, que vão lançar um novo, né? Então, mas... sei não, hein? Qual o número do próximo episódio mesmo? Teve um comentário muito foda de uma pessoa aqui no nosso site. Ainda não tá sabendo, é www.baixofrentesoco.com. Repete. www.baixofrentesoco.com. Repete. Grapete. O nome do nosso ouvinte é o... A gente só censura porque ele não tem nickname de CS. Se ele não tivesse feito um comentário tão emocionante, eu não teria entendido. Mas o cara disse assim: caras, parabéns pelo podcast. Podcast. A qualidade está muito boa. Já tenho ouvido alguns podcast games, mas todos são mal feitos por moleques que não entendiam nada, ou seja, da família Restart. É isso aí, filtro de violência só dá merda. É o segundo que eu ouço e me identifico bastante com os papos sobre jogos antigos. Como nessa edição, sobre a sensação que era um game over na era 16-bits. Cara, eu tenho pesadelo com isso até hoje, cara. As comparações dos jogos do Mario com filmes escrotos da série foram hilárias. Continuem assim, pois o que diferencia o podcast não são notícias, nem falar sobre algum jogo em específico. Na verdade é o que a gente faz, né? Mas beleza. Mas sim a maneira como isso é feito. Notícias e histórias sobre jogos eu encontro em qualquer lugar da internet, mas um pessoal com ideias bacanas e a sensação de saber que o que estão falando vale a pena perder uma hora da minha vida prestando atenção é o que faz. Tô até emocionado. Cara, eu já fiquei emocionado. Como sugestão, espero que já tenham em mente um especial sobre a série Mega Man, um dos maiores clássicos de todos os tempos, que pra mim está atrás somente do Mario. Aliás, eu descobri recentemente porque que o nome de Mega Man em japonês é Rock Man. Por quê? É por causa de rock, de rock mesmo, tipo rock and roll. E todas as músicas dele são tipo uma orientação mais metal, assim, mais rock. E todos os personagens têm nomes assim ligados, tipo Bass, Treble. Ah, eu lembro do Axl Rose. Tem uma parada do Axl Rose também. Tinha um robozinho, né? Um inimigo. O Rush é baseado na banda? Aham. Provavelmente. Ah, nice. Ele disse aqui também: preciso concordar com o Ilaps, jogos viciam. Tenho altas histórias sobre minha época de vício de fliperama, mas deixo isso pra uma próxima oportunidade aí. Ele quer que a gente chame ele. Se eu vou chamar o cara, gente boa. Só precisa de um Nick CS. Exatamente. Porra, tem que ser muito Nick CS. Aí o Ilapso foi embora, a gente vai ter que chamar o Robot Ilapso. Robot Ilapso. Pode que ele tá calado, né, cara? Ele foi embora, ele caiu. Olha que... ele caiu. A gente ignorou ele completamente. Pra quem não sabe, o Robot Ilapso é um repositório de comentários aleatórios do Ilapso que a gente tem guardado aqui. Então, dá play aí. Wesley, em todos os momentos que nós já passamos, lembro daquela noite em São Paulo, uma noite fria, nós naquele ônibus, indo pra Arthur Alvim, você olhou pra mim e disse: cara, eu gosto de jogos. E diversão. E daquele dia em diante eu pensei: cara, tu mora no meu coração. Beijo, um abraço, um olhar e um sorriso. Galera, essa semana eu vi recentemente o diretor criativo de jogos da THQ, né, jogos wrestling. Ele falou que quem tá comprando o jogo usado tá trapaceando os desenvolvedores. Bullshit! É, mas beleza. Cara, ele disse que os clientes pela mão são muito mais importantes e mais leais. O que que acontece? Quando você compra um jogo usado, o desenvolvedor do jogo não ganha um centavo por isso. E na maioria das vezes, você paga mais barato num jogo usado. Se você paga mais caro, você deu muito mole. Você, paga, além de pagar mais barato, acessa as mesmas coisas que um jogo original normal. Muitas pessoas não veem por que comprar jogos novos. E a empresa acaba perdendo muito com isso. Então eles estão tentando fazer novas formas de incentivar as pessoas a comprar jogos novos, né? Por exemplo, no novo SmackDown vs Raw 2011, eles estão vendendo o jogo já com um código que você só pode jogar online com aquele código. Ou seja, você usa uma vez, funcionou, vendeu o jogo depois, o cara que comprar não joga online, entendeu? Cara, eu achei muito bonito o papo capitalista dele, de eu não ganho muito dinheiro. Não, cara, esse cara é um imbecil. Mas, enfim. Um burro. É o seguinte, o cara veio com esse discurso de que o importante pra ele é o primeiro cliente, que é o cliente premium dele, que ele se importa. Mas essa babaquice que ele falou só prejudica o cliente, o primeiro cliente, que em vez de ter um produto que ele pode depois de usar e se divertir, poder revender e recuperar a parte do investimento dele, agora vai ficar com a porra encalhada na mão dele. Então o cara não tá focado nesse tipo de cliente, ele tá fudendo esse tipo de cliente. É, ele pode fuder esse tipo de cliente, mas ele vai ganhar mais. Ele não, inclusive... não vai, cara. Não vai ganhar mais ele fuder. Ele tá sendo burro. Cara, ele disse assim: eu não acho que vamos nos importar se os compradores de games usados ficarem irritados conosco. Olha isso. Então, se esses compradores de usados ficarem chateados, eu não me importo. Vai fazer diferença. Sabe qual é o problema? Em vez de ter que pensar essa visão limitada de dar um código pra só um jogar online, eu tenho que pensar o seguinte: jogue, compre todos os 10 mil conteúdos baixáveis no valor total de 1 milhão de reais do nosso jogo, depois chama pro seu amiguinho pra ele também comprar o conteúdo baixável no valor de 1 milhão de reais no nosso jogo. O cara que comprar o jogo usado vai comprar também os DLCs? Tem que comprar, se ele quiser aproveitar tudo do jogo. A moda agora, do momento, é essa. Entendi. Cara, ele disse assim também: tá, isso é um pouco rude, mas esperamos que as pessoas entendam que quando se compra um jogo usado, nós somos trapaceados. Dessa forma, querendo recompensar aqueles que apoiam o desenvolvimento de jogos de alta qualidade. Pô, cara, como a gente acabou de ver aqui, o cara tem que buscar, hoje em dia, novas formas de comercializar o seu conteúdo online, né, cara? Ainda mais porque o mercado de discos é uma coisa que tá morrendo. Não vai mais ter daqui a pouco. Daqui a pouco vai ser tudo DLC. E você não tem como repassar o seu DLC pro seu amigo, entendeu? Pois é, rapaz, o nosso querido jogo Portal, da Valve, o jogo dos teleporters... Que ficou por um tempo de graça aí e infelizmente eu perdi essa oportunidade. Pois é, rapaz, esse jogo virou referência bibliográfica em um curso que será obrigatório para todos os alunos entrantes na Universidade de Wabash, nos Estados Unidos. Quer dizer que se eu tô cursando a matéria, eu vou ter que jogar o jogo. É, não, a questão não é que você tá cursando a matéria. Se você está em idade, você vai ter que cursar essa matéria, corolário, vai ter que jogar o Portal. Irado. Essa matéria é uma disciplina que eles vão levantar questões relevantes à humanidade. E o senhor Michael Abbott, que é o professor da matéria, foi lá escolher referências e falou que queria coisa que não fosse só livro, não queria só texto. E ele escolheu o Portal porque ele viu que é um jogo simples, é um jogo que tem pra PlayStation, pra Xbox, pra PC, é bastante acessível, portanto. É um jogo pequeno também. É um jogo pequeno e que lida com as questões relevantes pra humanidade. E aí tá lá, Portal, referência bibliográfica no curso. Irado. E tem uma parada assim com StarCraft também rolando agora. Sim, na Universidade da Flórida, no Honors, que é um programa de cursos lá. Está sendo oferecido agora um curso agora para esse período que começa no outono americano, que é um curso de 8 semanas, que será ministrado virtualmente durante 8 semanas agora no período que começa no outono americano. E os alunos terão de jogar e assistir partidas de StarCraft online. Learn how to be a Korean, né? How to be a Korean the American way playing StarCraft. E aí eles vão fazer relatórios, né, fazendo relações entre os conceitos do mundo do jogo e conceitos do mundo real. Nathaniel, alguma coisa que eu esqueci do rapaz, que será o professor, ele cita que o cara pode ter tido uma educação, né, nos padrões normais, cursou universidade, depois fez um MBA. Na hora que ele tá lá, na dinâmica de grupo dele, organizando a equipe dele, ele tem um estalo lá, pensa: pô, cara, com o StarCraft eu aprendi isso. E aplica aquela coisa lá, e é um complemento. Ele diz que ele não quer advogar em favor de novas metodologias de ensino, que ele tá oferecendo um complemento pro ensino que as pessoas têm. Pô, mas eu achei muito maneiro, porque assim, StarCraft, assim como vários outros RTS, lidam com estratégia e pensamento simultâneo. Você tem que ter meio que um multitasking pra poder fazer as coisas. No StarCraft você é treinado a fazer decisões muito rapidamente, assim, tipo on the fly. E além disso, liderança. É, além disso tem o lance de exercer liderança, tem o lance de que você tem que sempre estar observando o exército inimigo, espionando, entre aspas, o exército inimigo, que seria, no caso, sei lá, concorrência. E são vários conceitos, assim, extremamente importantes você lidar. Não só o de decisão rápida e ao mesmo tempo, como você tem que ter, tipo, noção do que tá acontecendo ao seu redor, de todos os lados. Awareness. Você tem que ter uma awareness. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. E vários jogos tomam essa frente. Vários jogos têm coisas a desenvolver. Óbvio que tem jogos tipo Wii Music que não desenvolvem pênis, mas... Inclusive, vale a pena dizer também que muitos jogadores, quer dizer, não sei se muitos, mas pelo menos alguns jogadores de StarCraft começaram a jogar poker também. Porque eles viram que, tipo, todo o multitasking, todo o negócio de você fazer decisões rapidamente, toda essa parada, tipo, são conceitos que também servem pro poker, entende? Então os caras. É porque eles viram que poker dava dinheiro. É, também. Dependendo do lugar que tu tá no mundo, StarCraft dá muito dinheiro, cara. É papo do cara entrar pra jogar com uma roupa que parece corredor de Fórmula 1, tá ligado? Com Pepsi atrás, com Goodyear, várias paradas de patrocínio na roupa, o cara senta na máquina, as meninas ficam loucas lá e começa a parada. O uso de jogos em disciplinas acadêmicas é coisa muito antiga, né? Mas geralmente você tem a utilização com motivações técnicas. Você tem lá, por exemplo, na Universidade Ninja, que nós cursamos, o professor lá, Gerson Cunha, que lá por 2004, 2005, quando eu ingressei, ele dava aula de realidade virtual usando Unreal Tournament. Ah, e eu perdi essa época dourada aí, droga. É, mas aí eram motivações técnicas pra mostrar conceito de realidade virtual, né? Não é essa coisa de transcendendo a computação, como são esses dois casos, né? Uma vez eu fui numa palestra com o Esteban, um mestre lá na UF, especializado nessa área de desenvolvimento de jogos. Ele falou pra gente, ele falou assim, um dos grandes conceitos explorados nos jogos hoje em dia é que eles simulam a realidade em vários aspectos. Então, de um jogo, hoje em dia, você pode tirar muito proveito didático em vários rumos, várias frentes diferentes. A regra do jogo é simples, galera. A gente vai ter três sequências de músicas, cada uma chamada de round. No primeiro round, no segundo e no round final, cada um vai escolher uma música e vai dizer o que, que essa música traz de bom e vai explicar por que escolheu essa música. Sacou? Então, vamos ver se dá pra rolar. Round 1. Essa música é muito importante pra mim, porque é ela que eu ouço toda vez que vou jogar um jogo. Que é o que importa, né? Jogos. Um jogo qualquer? Não. Jogos eletrônicos, né, cara? Porra, jogo da vida. Ah, se não, né? Vamos jogar sueca? Vamos, mas antes deixa eu botar minha música aqui. É assim, quando eu quero rodar num jogo, sabe? Tipo, destruir os oponentes. É aquela música que te dá poderes, né, cara? Exatamente, cara. Exatamente. Tipo o Homem-Pássaro quando chega perto do sol, é essa música pra tu. É tipo o Falcão quando vira o boné, cara. Quando eu ouço minha música. É isso que eu ia falar, cara. Mas eu ia falar diferente. É tipo o Ash quando vira o boné. Cara, mas é exatamente isso. É a música de virar boné. A minha música de virar boné é essa música. E ela é de um jogo que é relativamente fácil, mas comparado aos outros jogos da série. Fala não, agora. O irado dessa música também é que ela é de um jogo que tem trilhas sonoras mais fodas, assim. As trilhas dos chefões e das fases e tal são muito maneiras, são todas com tema de rock, são todas animadas. O cara tem raiz no Mega Man X, tá ligado? O cara sabe que o Boomer Koenger é o boss, um dos bosses mais tensos, entendeu? Principalmente quando você vai enfrentar ele que nem eu que sou um cara true e enfrenta o Boomer Koenger usando o Buster Shot lá, o amarelinho, ninguém usa aquela merda. Mas todo mundo sabe que o melhor chefe do Mega Man X era o armadilho lá. Claro que não, Storm Eagle, pô. Mandou, Storm Eagle. Mas é verdade, a música do Storm Eagle era boa também, mas eu prefiro a do Boomer Koenger porque ela é, cara, é muito mais emocionante, é muito mais adrenalina, tá entendendo? Então, pera aí. Disco Ninja, dá play aí. Peraí, cara, vocês já repararam que quando você vai enfrentar o Boomer Koenger, que entra assim, você escolhe a fase que você vai jogar, amigo da fase, e ele faz uns movimentos loucos assim? Cara, olha o Boomer Koenger, ele faz o Bee Gees. Ele tá no clima. Eu olha isso, cara. Que é exatamente. Cara, o Boomer Queen já tá no clima do Disco Ninja, essa é a verdade. Mas então, Teu Eternidade, me explica aí. Quer dizer, então, toda vez que a gente tá jogando algum jogo na internet, você já tinha ouvido essa música, você já ouviu essa música no esquente? Cara, geralmente eu boto essa música em repeat e tô ouvindo ela, cara. Ele tem um sistema na mente dele, que nem eu tenho na minha, que bota soundtrack na sua vida. Sim. Cara, funciona assim. Exatamente, cara. Quando eu tô, tipo, numa parte tensa do jogo, começa a tocar na minha cabeça a música, sabe qual é? Às vezes eu até mando um humming. Nunca que eu jogava WoW, eu tinha que botar push to talk, porque senão as pessoas me ouviam, né? A música que eu vou falar agora foi do primeiro jogo de Super Nintendo. Pra falar a verdade, foi o jogo que veio com o Super Nintendo. Eu fui, ao contrário da maior parte das pessoas, eu não escolhi a versão que vinha com o Mario. Cara, a música... Aliás, era uma outra época, né? Uma época que o jogo, na caixinha, às vezes vinha um CD de áudio, do soundtrack. Aliás, esse jogo só tem música boa. Foi difícil escolher. Aí, como eu achei muito difícil, eu escolhi a música tema do jogo, a música de abertura. É um jogo que, infelizmente, é uma franquia que, de jogo de luta, que podia dar muito certo, mas foi meio abandonada. Vou falar o seguinte, é um jogo que tem fatality e não é Mortal Kombat. Bom, já explanou. Já. Foi um jogo que marcou muito minha vida, porque até eu comprar outras fitas pro Nintendo, eu tive que dissecar essa fita, tudo que ela tinha, tudo que tinha direito, fazer todos os, zerar com todos os personagens, fazer todos os fatality. Clássico da infância, né, cara? Não tinha esse negócio de leite com pera, né? A gente não tinha dinheiro, tinha que esperar ganhar o jogo. Aí quando a gente ganhava o jogo, a gente espremia, extraía todo o leite. Caraca, não, cara. Se tivesse achievement na época que eu era criança, Jesus! Era de ficar na... Eu teria platinado todos os jogos. Com certeza! Sonic, então, nossa! Era de ficar olhando a revista Game Power, olhando aquele combo de 80 hits, porque esse jogo tinha combo de 80 hits, e falando, cara, eu tenho que emendar esse combo. Aí você ficava tentando, aí falava, merda, parei no 63, aí tentava de novo, até o seu dedo sangrar, aqueles calos nascerem. Toca aí, Disco Ninja. Disco Ninja, qual é a música? Cara, essa é a música do Killer Instinct. Caraca, Killer Instinct! Olha só, porra, esse jogo é muito maneiro, cara. O que eu acho, o diferencial dele é que, né, numa época que o Mortal Kombat e Street Fighter se degladiavam pra saber quem era o melhor jogo de luta, veio um jogo de luta alternativo que colocou personagens diferentes. Acho que o primeiro jogo que tentou fazer isso ainda era antes de Darkstalkers. Falar, não vou colocar ninjas e pessoas lutando, vou colocar um dinossauro, vou colocar um alienígena, vou colocar um velociraptor, vou colocar um lobisomem. E eu achei isso muito irado. Aquele predador lá, maluco. Fungor. Pô, cara, o jogo era muito maneiro, mas acho a trilha sonora dele muito boa. Outro dia a gente achou um disco na casa do Max Splinter, que era o disco da trilha sonora da parada. Do Super Nintendo mesmo. E a trilha sonora é muito boa, é muito maneira. Vale a pena você ouvir a trilha inteira. Deixa o CD tocando e vai embora. Porra, não tinha como deixar de fora, assim. Foi o primeiro escolhido. Essa música é de um jogo. O jogo é de uma época em que o céu era mais azul e o sol brilhava mais forte. E eu era viciado em fliperama. E eu catava moedinha em casa pra ter 30 centavos pra jogar. É um terceiro jogo já dessa série? Cara, você vai chorar. Calma, cara. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. É o terceiro jogo. É o terceiro jogo dessa série. E é um jogo que foi uma edição que deu uma reviravolta no, nos padrões dessa série, e que pra mim é até hoje a melhor edição, né, da franquia, que é The King of Fighters, 96, que muita gente não gosta, né, porque mudava lá os padrões do que era até então, que além de ser o meu favorito e foi o que eu mais joguei até hoje, eu zerei com todos os... Chronicles Relapse, né? É, zerei com todos os trios, jogando no fliperama, os fliperamas que os recordes de versos eram todos meus, o primeiro recorde de versos era 29 contras, que eu ganhei, foi no dia que rasparam um fio lá e o pessoal ficou colocando ficha infinita. 29 versos, é. E os de pontuação também eram meus. O primeiro lugar era 600 e poucos mil. Que bonito! Segundo, quarto e quinto era meu também. O terceiro não. O terceiro era de um outro cara lá, o Nafalha, que ele fez 500 e pouco. Tu era o cara da rodoviária que ficava esperando alguém botar uma ficha, aí tu botava a ficha e onava o cara, na maldade. Não, eu não fazia isso não. Contra? Pode botar contra? Não, eu não gostava dessas coisas não, porque naquela máquina, cara, ela era muito escrota, porque a alavanca do Player 2, que quase ninguém usava, ou usava muito menos, ela era muito melhor. Então, pra você jogar com um personagem de agarrão, que tinha uns comandos mais complexos, era só no Player 2. Pra jogar com Goro, esse pessoal assim, era só no 2. A música que eu escolhi pra ilustrar esse jogo nem é a melhor do 96, não. Eu acho que tem temas melhores. Mas ela ilustra a série The King of Fighters de uma forma geral. É o Toca aí, Disco Ninja. É a Esaka, o tema do Kyo Kusanagi, o senhor protagonista fodão da série. Eu acho Viadão que tem... da série. Bichona louca, é. Eu acho que tem temas melhores, muito melhores. O tema do Genitz, que é o chefe final, que é fantástico. Tem um arranjo do Jirezirai, que é o tema do Krauser, que também eu ficava bolado quando eu vi aquilo, que eu falava, fudeu, vou tomar a porrada do Krauser na cara agora. Mas a Esaka ilustra a série de uma forma geral, porque todo ano ela toca. E daqui a 96 é isso aí. Era puro sucesso pra mim, puro vício. Eu lembro que na Copa de 98 ia começar o Brasil e Camarões. E quando a máquina de fliperama ficava ligada, dava interferência na televisão do bar. Aí os caras falando, porra, Zé, desliga essa máquina, manda esse moleque jogar em casa, vai começar o jogo. E nesse dia eu fiquei tão nervoso, não queria perder minha ficha, e eu acabei jogando na raiva, adrenalina lá no alto, botei um monte de perfect, e foi o dia que eu coloquei um dos recordes de pontuação da máquina. É, uma coisa que a gente vai deixar bem claro aqui é que a gente não tá escolhendo hoje as melhores músicas de todos os tempos pra tocar aqui. Não, esse é o volume 1, galera. A gente tem muita coisa pra mostrar. E, obviamente, não vai conseguir mostrar dessa vez. Então, o que a gente tá fazendo? A gente escolheu algumas músicas que a gente achou maneiras. Vale a pena ser lembrado agora, sim. E, com certeza, a gente tem mil e uma músicas pra mostrar pelos outros volumes de nosso Disco Ninja. Exatamente. É muito mais uma questão de preferência... Puta que pariu! Dislexia! Eu quero uma pra você! Exatamente, é muito mais uma questão de preferência pessoal, de experiência de vida, do que propriamente uma lista de top songs de videogame. Você, Ninja Inimigo, qual é a sua música? Minha vez? Cara, eu vou falar de um dos jogos que eu mais gostava, que eu acho a trilha sonora desse jogo muito boa. Tipo assim, quase todas as músicas que tocam nesse jogo me lembram, me trazem bons momentos. O jogo é muito bom, a história dele é foda. Só que eu acho que essa música, ela representa muito bem o personagem que toca pro jogo. Porque o cara é um cavaleiro, ele é um cara honrado, ele segue aquela coisa da justiça, que ele tem que salvar o reino dele, que ele tem que lutar pelo rei. E toda essa história gira em torno dele, só que na verdade ele é um sapo. Então toda a aparência externa dele não tem nada a ver com o que tem o interior dele. E quando toca a música dele, traz todo aquele sentimento de cavaleiro, de justiça. Você já entregou qual é o jogo, cara? Já pode falar qual é. Você exclamou até o personagem. Quando você falou sapo, já era, é. Pô, cara, então sobe aí, Disco Ninja. Toca o tema aí do Frog, de Chrono Trigger. Os sapinhos fazem disse o sapinho para mim. Não, mas falando sério, eu acho que esse tema ele encaixa perfeitamente. Ele traz o que o personagem quer passar mesmo. Que por fora ele é uma coisa que não tem nada a ver. Ele é um sapo feio, bizarro. Só que quando toca essa música, você percebe que na verdade o cara é um cavaleiro. Na verdade, a música do Chaves combina muito. Doce traseiro. Doce traseiro. Round 2. Esse maravilhoso jogo, também considero o melhor de sua franquia. É um jogo curto, é um jogo que eu terminei quando eu joguei pela primeira vez em 25 horas, que é muito pouco se considerar as 50 que eu levei para terminar o seguinte. É um jogo que tem 14 personagens, mas que não são 14 personagens da profundidade de um Pires, como são personagens de Naruto ou Bleach. São personagens profundos. Olha, vai ter muita gente. Vai ter muito bad rage. Vai ter muito xingamento no Twitter, cara. Vai chegar o cara, o nick de CS dele vai ser Sazuki-kun 666. Vai mandar um. Naruto é o melhor anime ever! Kagebunshin Bunshin no Jutsu vindo na minha direção. Mas eu nada temerei, pois tenho Terra, Edgar, Sabin, Loki, Shadow e tantos outros ao meu lado. Pô, e eles me protegerão contra a ameaça de Kefka e os ninjas de Naruto. Toca a música do Kefka aí. Cara, Final Fantasy VI tem muita música maneira. O pior é que ele foi tipo o último Final Fantasy da série principal que foi lançado pro Super Nintendo. E dá pra perceber que eles botaram um peso de qualidade, tanto no gráfico pra época, né? Tanto pra trilha sonora. Tem uma ópera no jogo, a ópera é maneira. Só faltava ter cutscene no Super Nintendo, cara. O cara que fez a trilha sonora, né? Que é o Nobuo Uematsu, praticamente um mestre das trilhas sonoras. E ele é o... provavelmente tem umas 18 dele só que a gente vai colocar nesse podcast. E, tipo, o cara é um gênio mesmo. É o John Williams. Tipo o John Williams. O Nobuo Uematsu é o John Williams dos temas de videogame, né? Cara, o Nobuo Uematsu, eu não sei aonde eles acharam esse cara, porque eles deram a sorte da vida deles. Ele só fez. O Hans Zimmer. Ele é uma mistura de John Williams com Hans Zimmer. Japonês. Muito bom, vocês. Ele tem inclusive uma banda que é fantástica. O nome da banda é The Black Mages. E ele toca as músicas de temas de Final Fantasy, de vários Final Fantasy, eles tocam em tema de rock. Fica muito maneiro. É, cara, e Final Fantasy VI, cara, os caras ficam babando ovo aí pedindo remake de Final Fantasy VII. Enfim, Final Fantasy VII no cu. Faz remake do 6, pô. Já tem, pô. Final Fantasy VI foi o único Final Fantasy que eu joguei recentemente. Então, portanto, eu tenho total autoridade pra dizer que foi melhor. Ah, tá. Ó, mas... Que egoísta, cara. Um amigo meu fala uma coisa que eu dou razão a ele, cara. Ele fala assim, é porque os gráficos na época eram limitados. Mas a Terra e a Celis são as mulheres mais gostosas dos videogames de todos os tempos. Cara, tá muito de brinks. Você tá muito... Maluco, o cara vê a beleza do 8-bits, cara. O cara que assistia aí. Fantasia no SBT, e via aquelas mulheres dançando, fechava os olhos e... chipava. Final Fantasia no ar. É, mas aproveitando esse ensejo aí que o Ilapso jogou, né, dessas músicas lindas do Final Fantasy VI, eu, obviamente, como eu já tinha avisado, escolhi também uma do Nobuo Uematsu, do mesmo jogo. Mas, cara, que ele era um personagem que, cara, ele era foda. Ele era simplesmente foda. Porque, cara, primeiro que ele é um ninja. Ele começa como um ninja inimigo, né? É verdade. Olha só. Cara, ele tem um cachorro que ajuda ele na batalha. Que, porra, isso, todo mundo sabe que isso é foda. Que, porra, se tem um cachorro, você é foda. E, cara, ele tem toda uma história misteriosa. E a história dele é secreta. A história dele é secreta. Você precisa, tipo, fazer vários eventos no jogo pra ver a história dele. E você pode deixar ele morrer. Você pode... Não, na verdade não. Se deixar ele morrer, ele é o default. Você pode salvar ele se tu for o Maroto. Ah, é verdade. É porque eu nunca deixo ele morrer. Verdade. A história desse cara era muito maneira, porque você só conseguia... Você tinha uma chance em saber a história dele. Você tinha que ligar várias dicas, porque o jogo nunca te dava a história... confirmada, assim, 100%. Você só sabia, assim, o cachorro da fulaninha só gostava dela e do irmão dela. Disco Ninja, toca pra gente aí. Toca pra nós. Vai te catar! Cara, o mais maneiro é que essa música tocava em vários momentos em que você não sabia por que ela tava tocando. Só que o fato dessa música começar a tocar já era um toque pra você começar a juntar as peças do quebra-cabeça do lugar que tava tocando a música, né? Porque aquilo tinha alguma coisa a ver com o personagem e você matava depois. Era pra suar o sino na sua cabeça. Exatamente. E cara, era meio Velho Oeste a música, cara. Era genial, na moral. Essa música é genial. Aproveitando, né, a onda do Nobuo Uematsu, vou entrar no clima aqui, só que a minha música é de fanboy, não é de Final Fantasy VI, é do Final Fantasy VII, foi mal. É praticamente Família Restart, na moral. Não, mas fala sério, essa é provavelmente a melhor, provavelmente não, eu tenho certeza, pra mim, ela é a melhor música de boss fight que tem todos os Final Fantasy, pô, não tem como discordar disso, fala sério. É, não, realmente não tem como e é isso aí mesmo, e foda-se. Simplesmente é. Não, e pra falar a verdade eu falo de sacanagem, mas Final Fantasy VII é um dos melhores jogos do RPG do universo e um dos melhores Final Fantasy, obviamente. Ele é muito explanado, ele é o Final Fantasy que praticamente todo mundo que gosta de Final Fantasy ou gosta de RPG já jogou, zerou, fala que é muito bom, então tem o... É o Iron Maiden do Final Fantasy, né, cara? É o que pegou a coisa lá do porão e jogou no mundo pop. Exatamente. É tipo, eu tenho a trilha sonora inteira, vários remixes que eu tenho guardado. O que também eu não gosto do 7 é a fanfarra da vitória do 7, eu não gosto. Como porque não? Toca a partezinha animada e depois fica aquela coisa meio depressiva, assim. Tum, tum, tum, tum. É verdade. Enfim, Disco Ninja, mostra aí. Essa era a parada. E, pô, te empolgava, né? Falar, caraca, GG, agora é o boss, meu irmão. Agora é o boss. Aí, essa música, às vezes, era acompanhada depois de um... É, com aquelas palavras feias que a gente não gosta de ler na tela, né? Exatamente. A partir de agora, a gente não vai falar Game Over, a gente vai falar Friends. A gente vai falar Game Over. Toda vez que a gente falar Friends, significa Game Over. Então, às vezes, tocava essa música, você ficava empolgado e depois Friends. Acabou esse fanboy de Final Fantasy, agora posso ir? Pode ir. Pode ir a parada de macho agora, vai. Bom, como a galera falou de de ninja inimigo, teve uma autopromoção aí, eu vou ter que apelar. Vou apelar para um jogo que... Eu não lembro para quais consoles exatamente ele saiu, sei que teve uma Mega Drive, sei que teve uma versãozinha meio tosca, Master System, para Super Nintendo. E como é que eu posso dizer? É um jogo... Onde criaturas, répteis, mutantes, adolescentes... Ninjas! Ninjas vão parar no esgoto, onde um cara muito foda ensina todo mundo as artes mais obscuras e secretas, e todo mundo começa a virar muito porradeiro. São bons de tartaruga, se manda muito bem com as armas milenares das tradições ninjas. E vale notar que elas têm nomes de pintores famosos, quer dizer, artistas, né? Eu joguei muito, é um jogo que era co-op, você se divertia com o teu amigo durante horas. Como não era uma época que não tinha save game, a primeira fase, que era Big Apple, que tinha o boss, o Homem-Mosca. Pô. Big Apple, 3 AM. Eu devo ter jogado essa fase umas 300 vezes. Porque chegou uma hora que dá Friends, né? É verdade, dá Friends. O jogo era, eu tenho que dizer que no modo difícil ele era realmente difícil, dava muito frames. E não era aquele tipo de jogos roubados que podia dar infinitos continues, porque tinha... Ah, mas sabe que agora tem o remake pra PlayStation 3 que tem infinitos continues, modo easy. Não, mas porra, já aposto que a música já não é a mesma, já não deve ter todo esse... É, outro arranjo. Esse gostinho de MIDI. Esse joguinho que foi feito pra geração Restart, cara. Exatamente. Eu sou adepto dos velhos jogos, do cartucho que tem que soprar. Nós somos old school, cara. Com certeza. Hoje em dia tu tira o DVD, o Blu-ray do meio do videogame, no meio do jogo, o máximo que acontece é parar a música. Pô, naquela época tu tirava fita, meu irmão. Dava Nossa até uma alucinação, senhora. A tela ficava roxa. Dava frames na tua vida se tu fizesse isso. Vou invocar aqui os poderes divinos. Disco Ninja, toca a música. Big Apple, 3 AM. Olha só, vocês ouviram essa música? Pode dizer, passou 5 segundos da música. Primeira coisa que vem na sua cabeça é Calabanga! Pô, cara, muito mais Calabanga. Eu lembro que eu pegava a pizza no chão, gritava Pizza Time! Começava a girar, moleque. Ligava a pizza no chão e comia, porque ela tinha caído a menos de 5 segundos. Logo os micróbios ainda não tinham subido nela. A regra é clara. A regra de 5 segundos. Achava muito maneiro, cara, várias coisas desse jogo. A segunda fase, se eu não me engano, era dos gotos, que você podia pegar o jet ski, a fase era toda em cima do jet ski, era muito maneira. Ou prancha de surf motorizada, nem lembro exatamente o que era. Cara, era uma prancha de surf bizarra, do esgoto. Muito maneiro. Do esgoto. E no esgoto imitaram... aliens. Tá ligado que no imitaram esse jogo rato. Foda depois, né, cara? Os jogos de Tartarugas Ninja foram imitados foda depois. Muito. Fizeram o Battletoads. Battlefield. Não, pera aí, tá de sacanagem. Não, é imitação, pô. Os tapinhos fazem... Tô falando que é fui. Todos eram bons pra cacete também. Não, mas... cara, eu vou até olhar a idade dos jogos aqui, tem quase que eu tô vendo. E pra finalizar, né, a última fase, aquela luta contra dentro do Tecnódromo, que tem que jogar os inimigos em direção à tela pra poder derrotar o Demolidor, que tá pilotando alguma coisa. Demolidor não. Destruidor. Destruidor. Caralho, eu cometi uma gafa. Caralho. Não, até que não, cara. Sabe por quê? Sabe que no tem muita coisa de Tartarugas Ninja que é baseado no Demolidor da Marvel. Sabe os bonecos de massa do Demolidor? Os inimigos bunda lá? Ah. Os bonecos de massa são Power Rangers? Não, eles são chamados de Foot Clan, né? Clã do pé. Isso é porque no Demolidor da Marvel tem o The Hand, que é o tentáculo. Que é um clã de ninjas também. Caraca, The Hand é muito bom. É feito baseado no tentáculo. Muito bom. O Destruidor não. O Destruidor é só a cópia do Darth Vader mesmo. Destruidor é... Ele é o Darth Vader ninja, né, cara? Final round. Cara, essa música foi uma música que me marcou pra sempre. Eu acho, eu arrisco dizer que pra mim é a melhor música de videogame que já existiu na face da Terra. Perdeu a virgindade com essa música, cara? Com certeza o soundtrack dele tava tocando, cara, na hora. Mas, cara, é uma música que te dá, tipo, uma calma, saco? É, tipo, você fica... Uma calma e uma imersão, cara. Você se sente no mundo do jogo, tá entendendo? Tipo, porque o jogo é um jogo de ação. Então quando você entra na ação, você tá na porrada, você tá no meio da porrada. Mas quando você vai pra cidade, você vai pra town. A cidade, né, cara? A cidade dá uma impressão de que você tá seguro, né? Só que o clima do jogo é sinistro. O clima do jogo é sinistro, tipo, é foda. Você tá, você tipo, tá, caralho, combatendo demônios sinistros. Tem splatter pra todo lado, tem um demônio que fala... Começa a te destruir de porrada. E, cara, quando você chega na cidade, te dá uma calma, te dá, tipo, cara, é uma cidade pacata, É uma cidade pacata, mas o clima ainda é meio sinistro, né? Ainda é meio sinistro, e a música te dá essa sensação de sinistridez, e é mesmo uma pacaticidade, entendeu? Sinistricidez de pacaticidade. Mas te dá ao mesmo tempo essa sensação de paz e de horror. É uma coisa, é uma sensação bem estranha e ao mesmo tempo agradável. Ninja. Porra, errei o nome do Disco Ninja, olha só que bicho. Eu ia falar Ninja DJ, cara. Ninja DJ, pede pro Disco Ninja da play. MC Ninja. Pior que ela dá essa impressão mesmo, né, cara? Porque quando você tá na cidade, a cidade é sempre escura. A cidade é uma cidade que não tem quase ninguém. Você tá à beira do filho do Satanás, a ressurreição do Satanás ali embaixo, né? O Diablo. Sim, cara, é tenso. E... assim, pra quem não entendeu até agora, o nome do jogo é Diablo e tal. Quem não entendeu, né, tá... tem muita coisa que estudar. Isso me lembra o Griswold. Reparando os meus itens, cara. Grande Griswold. Que virou o Griswold do mal no Diablo 2. Né? O Diablo 2, ele é um boss tenso, meu irmão. Isso lembra o Witch, tentando fazer os macetes dele de fogueteiro lá no cantinho do cenário. Com certeza. É, no Diablo 2, a cidade toda do Diablo 1 é devastada e todo mundo fica do mal, toma um splatter. E sabe é uma coisa muito irada? Quando você chega em Tristram, no Diablo 2, toca essa música. a cidade destruída e essa música que toca. É maneiro, mas é tenso. E, tipo, tinha uma época, tipo, no começo que eu jogava, tipo, Diablo, eu ainda tinha toda uma imersão e, tipo, caraca, eu tinha medo e tal. Mas, tipo, depois de um tempo eu só jogava pra matar pilhar e passar de level, né? E dupar item. E dupar item, exatamente. E Tristan também vai estar, já tá confirmado no Diablo 3 também. Se não tiver essa música, eles vão mandar muito mal. Ah, com certeza vai ter. Pelo amor de Deus. Não, gente, olha só, a gente não pode fazer um programa desse tipo, logo no primeiro programa, deixar de fora o jogo que tem a melhor trilha sonora de todos os tempos. Até porque esse jogo, no meu modo de vista, ele é o melhor jogo de todos os tempos, não só pela trilha sonora, mas por todos os outros aspectos. RPG, por mais que muita gente vá classificar como aventura, tem vários jogos pra várias plataformas diferentes. Chrono Trigger é aventura? Não, cara, o melhor é que todo mundo acha que o nome do protagonista é o nome do jogo. Quem é noob pensa isso direto, né? Essa é uma boa dica. Eu não tinha pensado nisso. Foi um jogo que rendeu muitas horas de diversão. Peguei todas as aranhas douradas que podiam ser destruídas no cenário, eu peguei. Peguei todos os pedacinhos de coração, os vidros que serviam só pra você encher mais de tralha seu inventório. Peguei o maior peixe do lago. O maior peixe do lago. É padrão o maior peixe do lago. Bom, essa música é uma música que você tá lá no cavalgando no cenário, ouvindo um estilo de música, de repente você salta sobre uma ponte quebrada, anda um pouquinho, começa uma música num estilo totalmente diferente, que empolga você. Cara, toca aí DJ Ninja, mostra DJ Ninja, pede pro Disco Ninja tocar. Tá ficando cada vez pior, cara. Disco Ninja, depois Ninja DJ, depois DJ Ninja. Porra, até o Ninja. É, caralho, daqui a pouco vai ser o Catra tocando, meu irmão. Tipo aí, DJ Mauro. Bom, gente, essa música é foda. Quem não se empolgou com essa música, por favor, desliga o podcast e vai dormir. Não, cara, eu vou te falar beleza, que essa é uma boa música... noite. Eu vou te falar que essa é uma das músicas mais clássicas do Ocarina of Time. Pra quem não conheceu ainda, né? E eu acho que ela ficou como uma das músicas mais populares, assim. E ela nem é tão explorada no jogo assim quanto eu acho que ela deveria, né? O Ocarina of Time é um jogo que tem uma trilha sonora invejável pros outros jogos. Ele focou, é ocarina, então vamos fazer músicas iradas tocadas numa ocarina e vai ser foda, meu irmão. Eu desafio alguém a me dizer uma música ruim de Ocarina of Time. Eu digo. Então, viu? Falhou. Falhou miseravelmente. Não, não. Tô lembrando o nome da música. Aquela que você tocava pra ficar noite, ficar dia. Era uma merda. Odiava. Não, não era escroto. Achava uma merda, foi mal. Na minha opinião. Ah, mas o superior não conta, então vamos... Isso é verdade. O negócio era uma ocarina, né, cara? Não, o negócio é outra coisa. O negócio é outro. A parada era a ocarina. A parada era numa ocarina, né, cara? Imagina se fosse aqui no Brasil, ia ser, sei lá, no tantã, né? O tantã do tempo. O cavaquinho do tempo. Olodum e a máscara Majora. Então, realmente, o tema de Gerudo Valley é o melhor tema de Ocarina of Time. Mas o que eu mais ouvi era aquele tema do mapa de Hyrule mesmo, que você andava. Porque... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, esse mesmo, obrigado. Esse mesmo. é muito maneira. Não tem uma coisa pior do que você não saber ainda andar com a Epona, né? O cavalo. E você fica andando, rolando com o Link. Não, exatamente, exatamente. Eu ouvia esse tema com o barulhinho do ya, hey, ya, hey. Porque você anda mais rápido com o rolinho. Com o rolinho você anda mais rápido. E eu vou te dizer por quê. E é por isso que eu ouvi essa música tantas vezes. Porque quando eu nunca consegui pegar a Epona, eu não sabia como pegar a Epona, eu era pequeno na época. Só que eu queria pegar a Big Goron de qualquer maneira. E eu sabia que pra pegar a Big Goron você tinha que entregar os remedinhos e tal na hora certa. Então, eu pegava os remedinhos e eu tinha que andar a porra do mapa inteiro pra pegar o remedinho. E eu ia rolando. Entregava faltando, tipo, 2 segundos pra parada acabar. Que brinco, cara. Eu entregava. E se eu não rolasse infinitas vezes, não dava pra alcançar nem fiando, porque você acelerava pra você jogar. Caraca, é muito brinco. O cara não sabia pegar a Epona, mas sabia pegar a espada secreta do jogo. Ótimo, porra. Pois é, a história dessa música começa quando, numa madrugada de 1992, o Hironobu Sakaguchi tava lá na casa dele, terminou de ver a maratona do De Volta pro Futuro, botou a televisão e tava passando Estados Unidos e Croácia pelas Olimpíadas de 92. Aí ele olhou aquele time, Michael Jordan, Magic Johnson, Barkley, Larry Bird, Scott Pippen, e falou, porra, meu irmão, só tem grossa nesse time. Não que seja tudo bando de negão, né? Até porque na perspectiva dele, que era japonês, né, qualquer coisinha já tava valendo. Aí ele falou, porra, mas se eu fizesse um jogo com um bando de maluco fodão assim, que nem esses caras, ia ser uma porra foda. Aí ele pegou o telefone, ligou, aí do outro lado atenderam, oi, qual é, Akira? Tá fazendo o que aí? Tô vendo uns negócios aqui, o estúdio quer fazer um Dragon Ball novo, GT. Vamos fazer, dar dinheiro, essa porra, foda-se, vamos fazer. Falou, então vamos fazer um jogo. Vamos fazer um jogo. Jogo de quê? Não sei. Vamos fazer um jogo aí de viagem no tempo. Eu tava vendo De Volta pro Futuro aqui agora. Jogo foda. Quero fazer um jogo assim. Cara, peraí. Para tudo. Tu tá falando de Volta pro Futuro misturado com NBA, cara. What the fuck? Foi assim que ele teve a ideia, cara. Ele terminou de ver os filmes. Pera, falou, essa história porra, é verídica mesmo? É verídica? É verídica. É hilariosamente verídica, cara. Eu não invento nada nesse programa. É verdade. Aí, ele falou, porra, vou fazer um jogo de viagem no tempo só com um maluco. Ligou pro Akira Toriyama e falou, tô dentro. Aí beleza. Ele fez o Exterminador do Futuro. Isso. Aí ligou pro Nobu Ematsu e falou, tu vai fazer a música? Falou, vou não, vai fazer a música um maluco aqui que trabalha comigo. E meu estagiário. Falou, a agora do Aspira. Me tira dessa porra dessas músicas aí que eu tô ocupado fazendo Final Fantasy VII. Falou, tá bom então, vou fazer uma composição aqui, fazer umas músicas. Fez a musiquinha lá, falou, aqui, pô, parada simples aqui, fiz ali em casa no meu quintal, né, de humilde. Ouve aí. Aí saiu essa parada aí agora que o Disco Ninja vai tocar. Fenômeno da natureza, é uma coisa sem explicação. Se o nosso amigo o Beethoven tivesse vivo, ele ia falar que a sinfonia inacabada, eu achei o fim pra ela. Uma parada muito maneira, muito foda dessa música, é que ela dá a sensação de que você tá realmente indo numa aventura de volta no tempo. Eu não sei explicar isso, mas Só tem uma outra música que passa essa mesma sensação, cara. É a música que o Hans Zimmer fez pro De Volta pro Futuro. Exatamente. Caraca, falou tudo agora. Não sei como explicar isso pra você, mas eu escuto elas, pra mim eu tô pronto, empolgado e motivado pra entrar numa máquina do tempo e alterar o fluxo da verdade do que aconteceu e salvar o destino da Terra, cara. Quer dizer que a música que dá essa sensação de volta no tempo pra vocês não é Power of Love? Como assim? Caraca. Cara, Power of Love não é, sabe por quê? Quando eu penso nessa música, não me vem a versão em inglês na cabeça. Me vem a versão em português. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz me levam além do tempo e do espaço. Tão perto da deusa, tão longe do fim. Cara, eu tava escolhendo as músicas pra esse podcast e várias músicas eu tive a ideia de botar e tal. Muitas músicas que marcaram, que foram muito maneiras. Jogos inteiros que tem trilhas sonoras perfeitas, que eu acho que poderiam tocar no play da faixa 1 à última, direto. E eu vou dizer pra vocês, quando eu tava ouvindo várias das minhas músicas preferidas, eu parei nessa música que eu escolhi agora pra ser essa última aqui. Quando eu comecei a ouvir essa música, eu percebi como eu jogava esse game, como eu jogava muito. E muito tempo passou desde que eu jogava. Eu jogava horas, sem responsabilidade, sem nada. E quando eu escuto essa música, eu lembro daquele tempo em que a minha vontade, quando acordar, era ligar o videogame e continuar jogando. Não tinha problema, não tinha nada. E muito tempo passou desde isso. Tinha um vício, né, cara? Tinha um vício que era um problema que você teve que assumir depois no futuro pra poder se tratar. Cara, o pior é que vai muito mais além do vício. Quando eu comecei a ouvir essa música, eu lembrei que foi tipo uma época muito boa. Eu acho que todo mundo que escuta essa música remete numa época muito boa da vida, assim. Se você ouvir essa música, tenta fechar os olhos e lembrar da época que você ouvia. Cara, é lindo demais. É uma... Cara, escuta. Quando eu vi essa música, eu tava escolhendo o podcast, me bateu muita... Eu não posso falar mais nada, além de saudade, cara. Aliás, vou revelar aqui aos nossos ouvintes que nosso amigo aqui, Ninja Inimigo, ele acabou de cagar na cabeça do script. Não tava no script essa música, me pegou de surpresa, tô emocionado. Mas foi bonita a homenagem, tô aqui me sentindo com 10 anos de idade novamente. Acho até que vou baixar o emulador do 64 agora, só pra poder... ouvi essa música na versão original dela. Cara, Vocês não vão falar o nome do jogo? Eu desafio a não todo precisa, mundo. Cara. Eu desafio todo mundo a ouvir não, você essa música. Precisa, por favor, tem o pessoal aí de 15 anos que tá ouvindo que não conhece. Eu desafio todo mundo que viveu essa época de Zelda, Ocarina of Time, ouviu a Lullaby da Zelda agora. Se você ouviu essa música e não abriu um sorriso, cara, repensa a sua vida, cara. Tipo, ilapso, né? Ilapso, aí pensa a sua vida. É, pô, vou repensar minha vida, cara. É do Ocarina esse, né? Do Majora, não? Não. Esse, do Ocarina. Na verdade... Ah, então tudo bem. Eu achei que era do Majora. Nossa não. Senhora. Na verdade, essa música da Zelda acompanhou, desde o Ocarina of Time, ela virou a música da Princesa Zelda, entendeu? Ah, rapaz, olha que ótimo. Porque o Majora é uma merda, cara. Tudo bem. Isso. Porra, eu não vou defender o Majora. Isso eu não vou defender. Eu não vou defender o Majora. Não dá, cara. Bem, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa viagem ultra freestyle, que a gente não sabe o que, que vai dar, mas tomara que fique maneiro. Eu queria lembrar a todo mundo, né, que essa é a primeira vez que a gente tá fazendo o volume do Disco Ninja e que a gente não tava escolhendo as melhores músicas de todos os tempos. Nós vamos fazer vários volumes e em todos esses volumes nós vamos mostrar músicas fodásticas. Músicas que todo gamer tem que ouvir ou reouvir. E sabe qual é a vantagem de a gente não se comprometer a botar as melhores? É que o fato de ser apenas algumas músicas que a gente gosta deixa a gente com margem de fazer infinitos programas. E você vai ter aí o resto da vida com a gente preso a essa atividade semanal de ouvir o melhor podcast do mundo. Eu pensei que você ia falar, você vai estar preso pra sempre em editar um podcast que nem um escravo. Mas vai, não vai? Isso é verdade, vai, cara. Eu vou, só não queria ouvir isso. Eu vou aproveitar aqui pra falar, mandem seus e-mails, suas sugestões de músicas que vocês querem ouvir, suas sugestões de temas de podcast e suas porradarias para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Não se esqueçam, a gente tá acompanhando vocês toda semana, então acompanha a gente. E é muito importante, não se esqueça de colocar nick de CS, senão a gente vai ignorar. Putz, com certeza. A gente só não ignora quando Porque você tem colocar... um e-mail. Se colocar nick de Ragnarok, meu irmão, vou dizer cravo. A gente nem lê, se tu mandar nick de Ragnarok. Aí, Sazuki com 666, manda e-mail ou não. É freestyle. É tão freestyle que a gente não sabe nem como terminar. Não tem como dar nota, não tem sobre o que falar, não tem sobre nada. Então, Vamos terminar cantando? Cara, eu tava pensando ou terminar cantando, ou todo mundo dá uma risada de final de episódio de Thundercats e a música sobe. Quando o Elapso tava falando de maluco que viu NBA e viu De Volta pro Futuro, eu tava pensando que o maluco ia lançar um jogo do Space Jam. Olha só, hein? Olha aí que eu falei, foda. Caralho, o moleque pegou a trilha sonora do Space Jam, puta que pariu. Não, e Space Jam não tem volta no tempo, cara. Para com isso. Pô, cara, mas é... Space Jam. Mas e a música é muito foda.